Salve família, salve. Meu nome é Anderson, nascido e criado aqui em Neves, MG. Hoje eu tô aqui pra mandar um recado pra vocês aí. Pra você que tá aí, mundão, sem direção, largado. Eu tive a oportunidade de tá mudando a minha vida. Jesus me deu essa oportunidade. E por incrível que pareça, foi através do rap, né? E conheci o Cela, fui pra igreja. E hoje Deus tem feito maravilhas na minha vida. Coisas incomparáveis, coisas que eu sempre tentei fazer na minha casa, na minha vida, em várias coisas. E hoje eu tô vendo tudo acontecendo. E eu tô aqui pra dar essa ideia pra vocês aí, que procura Jesus, vai atrás, porque falta pouco tempo, galera. Falta pouco tempo. Volte pra Jesus, antes que Jesus volte pra vocês. Fica com Deus aí. Salve, salve.